Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero cumprimentar aqui o Fábio, iniciaste, nos cumprimento pelo professor Fábio Nácio. E ele já me fez chorar aqui na frente, porque a gente olha para a história das vidas, de nossas vidas, e você conseguiu mais uma vez nos emocionar, Fábio. Quero cumprimentar e agradecer, Fábio, todo esse tempo que você esteve à frente da Secretaria da Educação e foi capaz de formar uma excelente equipe, uma equipe coesa, uma equipe que trabalha unida, uma equipe que tem foco, uma equipe que tem norte, direção e que não se desviou em nenhum momento dos projetos políticos que foram construídos para ser implementado na política educacional do nosso município. Então, Fábio, dever cumprido, a estrada continua para a gente percorrer, boa sorte para você, muito obrigada, obrigada por todas as madrugadas que seu telefone tocou e você atendeu, 1h, 2h, 3h, obrigada por ter atendido várias vezes no dia que também era aniversário do seu filho, você atendeu, me interessou, e veio. Eu não estou ajudando, eu também me sinto meio culpada por causa disso. Mas, assim, sabe, o que a gente deixa de patrimônio para os nossos filhos e filhas, eu acho que é mesmo a nossa história, a nossa trajetória de vida. Até porque nós, como professores e professoras, eu sempre costumo dizer que a gente começa a dar aula de manhã quando o sol está começando a aparecer e você não vê o sol direito. E quando você sai da última aula que você vê no final do dia, o sol já se escondeu e a lua já apareceu e você também não percebeu a lua chegar, porque você também estava em sala de aula. Então a gente acaba tendo uma vida para cuidar da vida dos filhos dos outros quando a gente não pode cuidar dos nossos. E a gente cuida com todo amor e todo carinho. Por isso que ser professor, ser educador faz a diferença para a sociedade. Então parabéns, Paulo, a você e sua equipe. Quero cumprimentar o vereador Aguinaldo, em nome de cumprimentar toda a Câmara Municipal de Cubatão, cumprimentar aqui o vereador Dinho, que é meu companheiro de bancada, enquanto vereadora no meu segundo mandato. Estivemos na rua muitas vezes, fazendo abaixo-assinado, eu chamava de barraqueira, né, para construir, para pedir políticas públicas na área educacional e muitas delas nós implementamos em 3 anos dentro do nosso município. Eu vou começar a parabenizar, agradecer essa parceria, desejar boa sorte também a você. O vereador Aguinaldo disse que estava chegou no meio do caminho, né, vereador? E vem desenvolvendo um grande trabalho de parceria junto com o governo. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da Câmara, precisamos de um parlamento competente também, um parlamento atuante, um parlamento envolvido com a cidade. Está aqui também o vereador Bigode, tirou o chapéu, já não dá para conhecer, mas eu conheço, pelo Bigode. O vereador Bigode, que não teve a oportunidade na vida de estudar tanto quanto ele gostaria, mas ele luta com seus documentos que ele apresenta na Câmara de Educação para que os filhos da nossa cidade possam ter a melhor educação, e já temos a melhor educação da região, uma das melhores políticas educacionais do nosso país. Parabéns, vereador. Cumprimentar aqui os nossos secretários, Romiro, secretário de Finanças. Gente, a situação está difícil, eu sei que vocês estão esperando um aumento, mas o cara que disse que não tem dinheiro é esse aqui, segundo aqui da carteira, é esse de gravata aqui, camisa branca, é ele, que disse que não tem dinheiro. Outra levantou, segura. Quero saber quem é, né? Cumprimentar o Mário Bosch, que foi vereador constituinte e hoje é o nosso secretário de assuntos jurídicos no município de Cubatão. Cumprimentar também o nosso colega, secretário de habitação, Wagner Moura, que também vai estar até o final do mês. Também foi colega na nossa época, né, na Câmara, durante os 3 anos do meu mandato, fomos colegas de Câmara. Cumprimentar a vereadora, cumprimentar a nossa Renê, que é secretária de Esporte, conheço desde criança, cumprimentar o nosso auditor, representante da auditoria, Ronaldo Cardoso, cumprimentar o Arroio, que veio, o pessoal disse que eu trago gente de fora, e é verdade, porque ele não é da cidade, eu trouxe esse cara aqui para as finanças do Cubatão. O nome dele é Arroyo, olha só, ele é mexicano, daí o pessoal disse que eu trago um gafanhoto, esse aqui é um gafanhoto de Cubatão. Mas é através de pessoas que têm a competência que você tem, Arroyo, que pessoas como você não têm cidadania em um único lugar. Porque, de fato, o nosso governo é cubatense. 90% da nossa equipe é de cubatense. E quem não é da cidade, como é o caso, você veio para a cidade agora, você se tornou um cidadão cubatense, eu vejo você defendendo a cidade, nos redes, nas redes sociais, com tanto amor e tanta paixão que às vezes as pessoas que moram e vivem na cidade não defendem. Então, parabéns. Quero cumprimentar o nosso secretário do Meio Ambiente, o Daniel Ravanelli. Vocês conhecem o secretário do Meio Ambiente, gente? O secretário levanta porque tem professor que às vezes precisa de ajuda lá nas políticas de ciência. Esse secretário do Meio Ambiente, Daniel Ravanelli. O cumprimentar o Túlio, cumprimentar o nosso presidente do PDT, o Célio, cumprimentar o Wanderlei Mange, que é o delegado de polícia aqui de Cubatão, cumprimentar o Luizinho, que é o nosso secretário de turismo. E se eu continuar assim, eu vou ter que perguntar o nome de cada um de vocês, professores e professores, cumprimentar individualmente. Não vai ser possível. Mas a gente está finalizando aqui está continuando uma etapa de entrega de computadores e a maioria de vocês entraram neste último concurso, tá certo? Entraram no último concurso. Eu tenho 29 anos de magistério, passei a minha vida inteira dando aula. Dando aula de manhã, dando aula de tarde e dando aula de noite. E criei duas filhas, sabe? E criei a vida inteira, porque nós mulheres ainda temos a mania de carregar culpa. A gente carrega culpa se o filho chora, porque você não está indo, mãe, fica comigo, a gente chora. Mais tarde, se você vê seu filho triste, você chora de novo, porque você puxa a vida, porque dando aula no meio dos outros, porque você deu. Tem mania de carregar culpa, até por vivermos numa sociedade judaico-cristã, a gente carrega culpa a vida inteira. Então, eu tenho uma filha de 35 anos, e que eu quase não vi crescer mesmo. Não vi crescer porque eu tinha que dar aula de manhã, de tarde, de noite, para ajudar a criar uma filha. Essa é a vida. A minha segunda filha nasceu 15 anos depois. E eu pensei, puxa, agora eu planejei 15 anos depois. Essa eu vou cuidar direitinho. Vou largar um monte de coisa para me dedicar. No dia a dia não é assim. A vida não te... Ela te apresenta oportunidades de escolhas, mas sem tanto livre-arbítrio como nós gostaríamos, principalmente quando somos mulheres. E aí, eu também não tive esse tempo de dedicação. Mas eu olho para as minhas filhas com tanto orgulho pelo que elas são, pelo caráter, pela honestidade, pela simplicidade, pela humildade, pelos valores que elas adquiriram na vida, que é o que vale a pena, é o que a gente deixa para eles. Às vezes a gente é tão presente, mas não consegue deixar o melhor que a gente tem para os filhos. E é assim que eu imagino que seja a maioria de vocês, principalmente as mulheres, que é quem está à frente da carreira da educação, mães e mulheres. E muitas de vocês devem sentir, em alguns momentos de suas vidas, ou talvez em muitos, esse sentimento de que, caramba, né? Eu cobro do pai das crianças da escola que eles não vão na reunião dos filhos, mas eu vou na reunião dos meus filhos. Meus filhos. Aliás, eu tinha como vereadora um projeto de lei, foi rejeitado na Câmara, pedindo a dispensa dos professores no dia da reunião na escola dos filhos deles. Então, é um projeto, Fábio. Você ainda tem até o dia 4 de abril aqui, junto com o nosso professor Luiz. Ainda dá para fazer. Porque eu vou dizer uma coisa, por que para os professores? Porque só sabe o que é ser educador, o que é ser professor, quem é. Se você não vive no espaço. digo isso porque eu sou professora da área de química, de exatas, meu marido é químico da indústria. Aí, um dia ele resolveu dar aula, foi dois dias na escola, foi nunca mais na minha vida, mesmo que toque, qualquer coisa, dar aula não quer, de jeito, nunca mais deu. Deu dois dias, dois dias, ele não aguentou. Eu falei, tá vendo? E você tomava tanto lá no laboratório de química, né, que tem um fisiopata, você vê, tem horas do almoço, horas dos professores, tem horas do almoço, não quero ir no banheiro, não quero pra nada. E se chegar 5, 10 minutos atrasado, você toma falta porque seu aluno já foi dispensado, já, tá com, já foi resolvido o que ia fazer na escola, e tchau, falta pro professor. E ainda sofremos uma mácula na nossa carreira, nos discursos de pessoas que às vezes não entendem o dia a dia do professor. Quer dizer assim, qual é a categoria mais faltosa em todo lugar? No município, no estado, na União? Professor. Claro. Se você não é professor de sala de aula, se você não está em sala de aula, você fala, olha, eu vou chegar mais tarde hoje porque eu preciso ir no médico. Eu vou ao médico e eu chego mais tarde e eu vou me preparar no outro dia, naquela festa de desconto, não sei o quê. Toda a categoria, quem trabalha na biblioteca, quem trabalha na saúde, porque vocês sabem que muitas vezes a consulta é marcada para as 8, o médico chega às 9, mas ele vai e atende, não tem falta. A única categoria que toma falta sem dó nem piedade é a professora. E aí, na hora da carreira, é a mesma coisa. É a falta, é o atestado, é o comprometimento de licença-prêmio, não dessa aqui. Inventá-lo aqui, que tem gente que está esperando também a R$400 mil de licença prêmio, 300 mil, 200 mil. Claro, o governo nenhum vai pagar e nem eu, tampouco tenho condições de pagar isso. Mas é justo que tenha uma licença prêmio, uma política real e uma licença prêmio verdadeira e não virtual, como essa que se apresenta hoje aqui para o município de Cubatão. Porque aquilo é uma coisa virtual, não existe aquilo, né? Mas quando as pessoas reivindicam direitos, quem menos tem direito a esse sonho é também o professor. Então, é uma categoria muito sofrida nesse aspecto. Todo mundo diz que o professor também reclama demais, o professor reclama de tudo. Acho que também tem um pouco de verdade, porque a gente reclama de tudo, vocês reclamam, mas o mundo reclama com vocês. É lá na sala de aula que está o aluno que tem a família desorganizada, desestruturada. É lá na escola que está aquele aluno que tem um irmão que está no presídio. É lá na escola que tem um pedacinho de toda a sociedade e todos os problemas da sociedade lá dentro da escola. E isso é descarregado no professor, porque você não olha o aluno como um objeto. Você olha com um olhar humano e você carrega para a sua casa a dor daquele. Quando eu ouvi o professor carregando, olha, estou levando um casaco porque eu sei que tal aluno nunca vai de agasalho. Porque ele não tem, e ele disse que não está com frio. Mas hoje nós temos agasalho para todo mundo, graças a Deus, né, pai? Implementando a política, foi ter agasalho, tempo. Mas a gente vê, professor, levando agasalho, levando, se preocupando em conhecer o que está acontecendo com a família do aluno. Então, gente, a política de educação é uma política que se constrói a muitas mãos, mas mais do que com mãos. Não é aquela que se constrói com cimento. É o tipo da obra, difícil, né? Que você passa do governo, aquele parque menino lá, todo mundo vai dizer, lembra? Quando foi inaugurado, né? Vai ter cinema, teatro, sala multimídia. Aquilo vai ficar para sempre. Mas o que você faz na vida de um aluno, essa grande obra, ela não é vista. Mas não tenho dúvida de que é isso que vocês carregam pro resto das suas vidas. Na importância que vocês têm na construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Que é um jeito de lidar com essas crianças, de lidar com essas pessoas. É essa grande obra que não se enxerga, ela não se toca, ela não se pega, mas ela é a maior obra, todas as obras. É aquilo que você pode fazer, uma criança sorrir, uma criança aprender a ler, uma criança cantar, uma criança que é tímida, começar a conversar com um coleguinha do lado, até um dia que você não aguenta, vamos conversar demais. Mas você trabalha a sociabilidade dessa criança, né? Nas apresentações que vocês fazem, com quem trabalha com jovens e adultos, que você traz aquele trabalhador que está fora do mercado de trabalho, que está estudando, que está fora da escola, que saiu da escola para ir trabalhar, para ajudar a sustentar a família, e que depois ele perdeu o emprego porque ele não estudou. Olha, o ciclo da exclusão. Ele não pode estudar porque tinha que trabalhar. Depois ele quer trabalhar e não pode trabalhar porque não tem escolaridade. E ele se acorda também na educação de jovens e adultos, no EJA. Esse trabalhador, que às vezes tem 40, 50, 60 anos de idade, vive e com o coração pulsando e com vontade de trabalhar, de construir, e vocês transformam a vida dessas pessoas. Porque mais do que alunos, eles passam, depois que eles passam pelas mãos dos professores, eles entram só, eles saem do fundamental, eles querem continuar no médio, eles têm apego pela educação, eles mudam o seu olhar na sociedade. Então, uma coisa impressionante, a mudança que na vida das pessoas que voltam para as escolas e que são ali colocadas num primeiro momento, cada um com uma história de vida, e vai compartilhando essa história de vida aos poucos e vai dando a riqueza, a substanciosa riqueza humana dentro da sala de aula. Já falei bastante, porque o professor fala demais, mulher também, e política então nem fala, né? Mas é o momento de entregar esse notebook a vocês, é um comodato. Eu lembro que no primeiro ano que nós fomos entregar, eu vou contar para vocês o que eu fiz com o Fábio, gente, vem cá, o que a gente faz, vem cá. Gente, mas já pedi perdão. Eu tinha acabado de sumir o governo, não tinha dinheiro para nada, né? Estava organizando novo, o Rio Mogi estava enchendo, apenas 100 mil pescadores, 54 barracos queimados, ainda me sequestraram 17 milhões e 700 mil estoques públicos em fevereiro, tinha acabado de sumir. Estava um caos, era escola caindo, teto caindo, tinha creche desmontando, o pessoal queria vaga e creche não tinha. Então, eu toda emocionada no primeiro dia, no primeiro ano do governo 2009, no evento do Dia dos Professores, dia 15 de outubro. Aqui. Aí eu li para aqueles professores, aí eu falei, puxa, né? 2009, desejei, né? Cumprimentei a todos os colegas e falei, no ano de 2010, todos vocês, eu vi o professor, todos vocês serão um notebook. Porque nós temos que mudar a política educacional, superar essa política do diesel apagador, que além do pó, né, é uma política superada. Aí falei que cada um teria um computador. Tinha aproximadamente 1.000 naquele ano, né? Aí tudo bem, todo mundo aplaudiu, pô, vou ganhar computador, tal, feliz, cumprimentando, um abraço, beijo, você me vai aqui, eu falei. Eu falei, não vai ganhar beijo, falei, que é isso, ó. Aí, eu sou prefeita? Eu falo. Agora, quem vai se virar para arrumar o dinheiro? Você. Se vira, pai. Aí se virou, gente. Isso aí, eu falo. E eu quero só finalizar, de onde veio o dinheiro? Realmente não tinha dinheiro. Não tem aquele banco aqui que é o Santander? Santander não era o Banespa? Banespa era um banco público. Ele foi privatizado. E é um banco privado. E ficava ali no parque, gratuitamente, num lugar público. Se o banco pode ficar em um lugar público de graça, eu também posso morar lá, quem faz aluguel não dá para lá também, né? Então, o que nós fizemos? Nós licitamos a folha de pagamento do banco. Então, assim, e publicamos uma licitação na época por 25 milhões de reais, deu deserto, ninguém quis, aí a gente foi diminuindo, a gente chegou em proposta de 8 milhões de reais, que foi com esses 2 milhões de reais que nós demos início à compra dos computadores para os professores, que ainda compramos a boa parte dos computadores e ainda sobrou uma parte que a gente começou a investir na reforma do Parque Avelino. Então, assim, não era o dinheiro que estava previsto no cofre, mas é um olhar da política. Local público é do povo e tem que garantir políticas para o povo. O banco está lá, mas teve que pagar 8 milhões para ficar, e isso significou um momento da gente poder resolver, e o Fábio, graças a Deus, ficou feliz quando aconteceu isso, porque ele resolveu. E aí, como foi? No ano seguinte, 2010, o professor Fábio Nato realmente cumpriu e entregou os 1.300 notebooks aos professores aqui nessa sala em 2010. Aí, com a minha língua dos grandes, eu falei, bom, agora no ano que vem, 2011, Fábio, nós entregaremos um notebook. Eu falei norte, porque eu sabia muita diferença. Aí nós entregaremos o nosso grupo para cada um aluno da rede municipal de ensino. Falei isso em 2010. Aí chegou o ano de 2011, tinha que arrumar os notebooks. E nós fomos arrumar os notebooks. E vários prefeitos já começaram políticas de implantação da inclusão digital, mas o computador fica na escola, não leva, né? Nós queríamos uma política diferenciada, em que essa inclusão fosse mais do que a inclusão do aluno, mas a inclusão do nosso povo, da nossa cidade, que é um povo sofrido. E quanto mais sofrido é o povo, mais ele depende do poder público, mais vocês gastam a energia para trabalhar, porque você faz um papel de educador, não de mero professor dentro de uma sala de aula. Bom, aí nós vamos comprar os computadores. E muitos prefeitos no Brasil começaram com uma política assim, de comprar alguns computadores para 10% da rede, nós íamos comprar para a rede inteira. E nós conseguimos utilizar, o fato que ele disse, toda a equipe dele, que ele está mostrando, que ele tem maior orgulho da equipe dele de educação. Infelizmente o Luiz não está aqui, porque ele está de férias, mas quem conhece o Luiz sabe o valor da pessoa, o valoroso ser humano, que é o professor Luiz, que tem caminhado conosco desde o início nessa busca de informatizar. E nós conseguimos comprar esse netbook para os alunos com a ata de registro de preço do governo federal. Então, muitos municípios compraram por R$ 800, R$ 900. Nós compramos por R$ 344. Isso, conseguir fazer a política foi uma necessidade. E é por isso que todos os alunos vão receber. E aí, Fábio, outro dia assim, eu teve uma rodinha no Facebook de umas professoras reformando. Elas estavam reformando da cota de xerox. Ah, porque a cota de xerox é todo mundo quer a cota de xerox. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu, a situação é assim. Antes não tinha ventilador, aí tem um ventilador. Aí vamos reclamar que o ventilador está ruim, aí foi ar-condicionado. Agora que é ar-condicionado, acaba o gás, aí não funciona o ar-condicionado. Mas isso é um indicador de que, à medida que você faz cobranças maiores, de melhor qualidade, significa que a política de educação é melhor no nosso município cada vez mais. Ninguém está brigando mais para tampar uma roteira, né? Mas é para coisas melhores. E aí tem a Xerox. E tem também, eu acho que, com a questão dos netbooks, 100%, eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai precisar economizar papel. E que a provinha, você pode fazer em casa e na hora ele vai abrir naquela página e vai envolver ali, vai colocar o texto, seja uma coisa mais rápido para algumas séries, menos para outras, mas a gente vai caminhar nessa direção de que o registro vai estar ali dentro, né, e que nós vamos economizar bastante papel. Agora, enquanto não economiza, sabe, dá um jeitinho de ver essa situação aí, porque são caos. Eu saí do grupo fugida, porque assim, é uma cobrança da minha negócio da chefe. E realmente é uma preocupação das professoras, e eu que venho na época do mimeógrafo, que a gente pintava a unha e ficava tudo azul, mimeógrafo, a gente hoje quer share, né? E eu acho que dá para a gente pensar algumas políticas. Bom, enfim, muito obrigada a todos, parabéns por todo o trabalho que vocês desenvolvem, que nos faz ser reconhecidos pelo CIJAN, que é um indicador nacional de índice de qualidade da educação, que nos fez estar nas pesquisas da região com a melhor educação de toda a Baixada Santista, em que a sociedade, a comunidade opta por estar na escola municipal do que numa escola particular. Essa construção é que vocês têm feito. Parabéns para todos vocês.